meu rap é assim. Meu rap é assim. Não é viagem. Licença eu peço pra expor nessa canção em cada verso. Que hora sai com alegria, por instinto virar protesto. Não é porque eu quero, eu falo sério. É espontâneo meu estilo de mostrar o apito destro. Fazer o que se eu sou assim, isso é um pouquinho de mim. Desde o dia que eu ouvi rap é desta forma que aprendi. Se evoluir eu regredi, tô nem aí, vou até o fim. Arroba EasyCDA, quem agradar só me seguir. Já que é ritmo e poesia, vou fluir a minha maneira. Como na época do skate, pulando o barranco, descendo ladeira. Eu que traço as minhas rotas, quanto enredo as minhas letras. Sei que levo muito a sério, quanto um som de brincadeira. Mas é assim mesmo, cada um na sua pegada. Quero respeito no que eu faço, pois é a alma da parada. Cresci com os clássicos, mas aprendi a admirar o que é novo. Espaço tem pra todo mundo, se souber entrar no jogo. Sou viciado no que eu falo, não que falta informação. Faço o meu por uma causa, sou caçador de reação. Represento a multidão na qual também faço parte. Vim à terra pra pregar o amor antes que seja muito tarde. Meu rap é assim, é um pedacinho de mim. Faço pela causa e vou com ela até o fim. Já tracei a minha meta, mesmo não sendo a certa. Peço a Deus que me guie pela direção correta. Meu rap é assim, é um pedacinho de mim. Faço pela causa e vou com ela até o fim. Já tracei a minha meta, mesmo não sendo a certa. Peço a Deus que me guie pela direção correta. Cabuloso, rancoroso, cuspindo versos, venenoso, maleável até o limite. Não confundo humilde com bobo, mediano na estatura, mas gigante por natureza. Não faço o meu som em vão, pra compor vou com destreza. Arquiteto dos pensamentos, engenheiro das palavras. Se não for pra ter conteúdo, prefiro não escrever nada. Melhor do que falar bobagem ou devaneios da cabeça. Se esta aqui foi pro papel, foi porque eu tive a certeza. Formado pelos mestres, pioneiros, precursores. Graças a Deus sou da época do rap com valores. Que brigava, dava as caras, representava as quebradas. Fazia porque fazia, fazia um troco de nada. Só pra ver se melhorava a situação do povo pobre, ou pra ver se amenizava a exploração que vem dos nobres. Onde a paz e a justiça eram palavras de ordem, e quem cantava o rap respeitava o hip hop. Tenho motivos de sobra pra sustentar minha obra. Muita lágrima e suor pra fazer parte da história. Muitas quedas e erguidas pra chegar de pé aqui. Será que agora deu pra entender? Porque meu rap é assim. Meu rap é assim, é um pedacinho de mim. Faço pela causa e vou com ela até o fim. Já tracei a minha meta, mesmo não sendo a certa. Peço a Deus que me guie pela direção correta. Meu rap é assim, é um pedacinho de mim. Faço pela causa e vou com ela até o fim. Já tracei a minha meta, mesmo não sendo a certa. Peço a Deus que me guie pela direção correta.